gente é par, somos céu e mar. Não deixa o nosso amor fugir. Vem tomar guaraná, bater um papo já na rua pra se distrair. Não invente compromisso, acho bom parar com isso. Tem alguém que te quer. King.